está acompanhando a programação da Super Rádio Marajoara pela Onda Tropical. Em 30 segundos estaremos em Guatemala por algumas horas. Tempo necessário para você descansar e viver as emoções de um novo dia. Prometemos voltar ainda hoje com nossa programação normal às 5 horas. Bom dia e até mais.